Aposto que quem olha hoje o concreto do MIS não imagina, nem de longe, a saga que foi chegar a esse resultado. Acreditam que até gelo foi usado? À primeira vista, o concreto aparente parece simples, bruto, direto, sem mistério. Mas no MIS, ele revela toda a complexidade que carrega. Para criar estruturas leves, finas, quase flutuando no espaço, foi preciso um concreto de altíssima performance, capaz de unir delicadeza e força. Cada pilar, cada viga, nasceu de cálculos precisos e uma engenharia que transforma um material rígido em formas marcadas por dobraduras e ângulos acentuados. Uma das exigências da arquitetura foi que o concreto tivesse uma tonalidade uniforme, superfícies lisas e sem defeitos. Isso levou a uma extensa pesquisa e muitos testes para definir a qualidade ideal de cada um dos componentes da massa de concreto, formada por cimento, água, areia e brita. Bem misturado, esse caldo grosso é despejado em formas rígidas, que envolvem armações de aço em quantidades bem acima do padrão de outras construções. E ali permanecem, escoradas por andaimes, até que se complete o processo químico de endurecimento. E há um detalhe curioso. Para manter a mistura estável sob as altas temperaturas do rio, foi preciso acrescentar gelo à receita. Uma solução improvável, mas essencial. Além de refrescar a massa, o gelo evita que o concreto encolha enquanto endurece, já que essa formulação especial atinge temperaturas muito mais altas que as do produto convencional. Isso garante a qualidade dos elementos estruturais. Mas de nada adianta uma massa bem preparada se as formas de concreto não tivessem também um alto nível de qualidade, especialmente com uma geometria tão complexa. Mesmo com todo o cuidado, alguns defeitos são naturais do processo e apareceram quando as formas foram retiradas. No concreto aparente, qualquer imperfeição salta aos olhos e é difícil de corrigir, já que pintar não seria, nesse projeto, uma opção. Por isso, especialistas em restauro foram chamados para recuperar cada detalhe, lixar, lavar manchas e preencher com precisão as falhas pontuais. Um trabalho minucioso que devolveu a uniformidade e a beleza das superfícies. Os belos planos de concreto do MIS deram muito trabalho. Foi um longo caminho que a estrutura percorreu desde sua concepção. Mas valeu muito a pena, não acham?